E aqui nesse A Teoria da Arte Quer Dar Sentido a Tudo, o que você quer falar aqui? É, isso é uma coisa que já tinha jogado em sala de aula também com isso, que, e que eu percebi que incomoda alguns estudantes de outras áreas, que a gente costuma pegar qualquer coisa e a gente consegue trabalhar com aquilo para poder puxar para a teoria da arte, né? Como se a teoria da arte realmente ela Sim. pudesse dar conta de tudo, dar conta e eu acho isso um pouco irreal também, apesar de eu fazer esse papel às vezes. Já, pera aí, olha, vamos pegar meme e a gente vai conseguir trazer ele para a teoria da arte, mas a teoria da arte precisa abraçar tudo. Ela tá se esforçando para dar sentido às coisas que talvez não precisassem, né? Não precisasse da teoria da arte dar sentido para aquilo. A gente não tá querendo engolir o mundo na teoria da arte, às vezes. Eu fico com essa dúvida, mais alguns questionamentos que já surgiram em sala de aula, mas que não ficaram com resposta nenhuma, né? Assim. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Cabelo da Tony Calvin pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá do bem, nós é bom, mas não é bom bom. O dono da roleteira entre becos e viel. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmãos tá de lacá, em cima da CPV. Recalcando, cresce o ano, vai pra puta que pariu. Vai. Menina, sem coração, bandido apaixonado. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Sem o fim na relação, você não acreditou. Por causa de traição, o amor. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Não existe mais amor. A moda é uma pintada. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito. É muito, muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. Um podcast que odeia, sentimentos fortes, 2, ironia e 3, listas em notas de áudio, não é mesmo, Alana de Oliveira? Pois é. Olá, pessoas. Estamos aqui gravando nesse sábado de manhã, um tanto quanto sonolenta. Então já peço desculpas de antemão, perdão pelo vacilo. Mas estamos aqui, vou dar o meu melhor, não garanto nada. E a gente está aqui também com o nosso primeiro cão podcaster do Brasil. Você está bem acordado, Titi? Já esperando a hora do almoço. Ó, hoje eu prometo que a gente não vai ter aqueles programas de 2 horas e meia. A gente vai ser um pouquinho mais sintético. Vai fazer um episódio que ele pode ser um pouco introdutório e de dialogar com outro episódio que a gente gravou também. Com essa figura sempre bem-vinda no Não Pode Tocar, que é o Rodrigo Hetka. Olá, estamos aqui juntos em Shallow Now para... tentar descobrir um pouco sobre o que são esses memes, essas coisas da internet, essas coisas que nos permeiam hoje em dia e que tá até virando caso acadêmico, né? Aqui no Rio de Janeiro tá rolando essa semana o simpósio do Museu dos Memes aqui no Palácio do Catete, no Museu do Catete, Museu da República. Quem diria que memes seriam levados a sério, que a cultura de internet seria tão levada a sério, ou o contrário também, né? Que a academia ia começar a não se levar tão a sério, que é uma via de mão dupla aí. Mas isso já tá dizendo o que a gente vai tratar hoje. O ouvinte já pescou a temática do episódio no título. Hoje nós iremos relacionar a vanguarda histórica Dadá com a cultura dos memes, a cultura pós-internet. Esse é um episódio que ele dialoga, é uma continuidade do nosso episódio de crise estética na crise política. Então, algumas das questões que a gente vai comentar aqui, a gente já iniciou no episódio anterior. Se você não quiser ficar perdido, perdida nessas questões, volta lá, faz o download, dá o play no nosso episódio, vai estar linkado aqui na postagem também. E... Sequenciada putaria com Pikachu e o Nozá. programa, ele também tem um gancho ali com um vídeo, já tá no seu canal, né, que você gravou faz um tempo já, que não trabalhava tanto assim com a vanguarda da Dá, mas criava algumas dessas relações com um seriado, uma animação que você gosta muito, não é, Rodrigo? É, gostar muito não é o termo mais, assim, exato, digamos assim. Mas lá no Arte de Segunda, lá no meu canal do YouTube, eu sempre tento relacionar, assim, algumas séries com algumas questões artísticas, que eu acho que acontece um diálogo, sabe? Tipo, quando Steven Universe tenta ensinar o que é arte contemporânea para crianças. Ah, não! Tudo aqui foi bem intencional. Assim, eu tive uma ideia. E se fizermos música, só que em vez de sons, usarmos coisas? Acho bobo. Gente, isso é arte. Arte? Que nome mais ridículo! Eu chamei de Mip Morp. Vamos mostrar nossos morps. Essa obra se chama Uau, Valeu. Ela representa a dificuldade da intercomunicação. A fita é o laço que prende a nossa experiência na Terra juntas. Não tem nenhum propósito funcional. Ela só faz eu me sentir mal. Ou então a relação da direção de arte de BoJack Horseman com algumas obras de arte da história da arte. E quando eu assisti Rick and Morty, eu vi que existiam algumas relações, assim, que eram possíveis com o dadaísmo, assim, do jeito que eles usam a questão do nonsense, da ironia, da autorreferência e da deturpação do sentido, a ausência de sentido, né, na real, que a série trabalha muito, que eles trabalham muito com essa questão das coisas que não fazem sentido, e daí eu tentei criar uma relação. Confesso que eu não gosto muito de Rick and Morty, eu acho que é uma série que tem, assim, uns problemas bem sérios para uma produção atual, assim, contemporânea. Se fosse uma produção dos anos 90 até entenderia, mas na década de 2010 ainda fica um pouco esquisito, mas... dá de tirar ali alguma coisa, dá de tirar ali uma reflexão. Não vou dizer não assistam, mas... a gente pode ir além, sabe? A gente pode trabalhar mais isso e ter um senso crítico sobre. Eu acho curioso como que essas séries de animação, que elas apostam muito no nonsense, apostam muito numa pegada, às vezes, um pouco surreal também, né? Não vou dizer surrealista, uma pegada mais surreal. Como que elas têm ganhado espaço, têm crescido. Eu me lembro que isso já existia, seriados que eles talvez se aproximassem disso, que eles eram exibidos aqui no Brasil pela MTV, por exemplo, né? Que eles tinham essa pegada nonsense, mas não uhum. atingia tanta gente. Essas novas animações, elas conseguem fazer assim, um sucesso muito alastrado. Pois é, o troço memetiza, né? Eu acho que vai ganhando outros sentidos e vai virando outras coisas e vai dominando a vida das pessoas de um jeito assim desenfreado. Na verdade, a gente está vivendo essa época, né, do que é o sentido real. O meme terra plana hoje em dia é a realidade de muita gente. Mas pensando, a gente falou de como que você estava presente ali antes, eu me lembrei agora que isso era uma coisa que irritava e gerava um comentário de imediato, mesmo para quem assistia, que eram as vinhetas da MTV dos anos 90. Ou mesmo para quem assistia MTV, pegava aquelas vinhetas e já vinha o primeiro comentário pro what the fuck is this, assim. Não entendi. E nem sempre era pra entender também, né? Eram vinhetas que elas estariam bem dentro dessa ideia de influência longeva do Dada. This is art, don't touch. Cara, aquelas vinhetas da MTV eram sensacionais. Eu amava aquilo, ficar viajando naquelas vinhetas e tal. Sei lá. Pode ser uma das referências que me levou para o mundo da arte? Pode ser. Pode ser uma das coisas que me deixou menos careta? Acho que sim. Não sei. Acho que tinha uma função pedagógica. Talvez. Você pegou essas vinhetas, Alana? Você chegou a assistir isso? Cheguei a assistir. Pouco. Eu não assistia tanto MTV e tal. Eu assistia mais ou menos, né? Enfim, mas eu com um pouquinho mais nova, assim, mas eu cheguei a pegar, talvez, acho que também ajudou a formar, assim, meu gosto estético, essas coisas, acho que foi uma influência importante pra mim também. MTV já fazia coisas estilo Vaporwave antes de existir Vaporwave. Pô, você leu minha mente agora, cara. Você leu minha mente. Tava pensando exatamente nisso, assim. Como que a gente tem essas tomadas e retomadas, sabe? A gente... Tudo bem, mudam as gerações. Ontem a gente tava discutindo um pouco sobre... diferença de gerações aqui em casa, a partir do episódio do POC de Cultura. Vou deixar linkado aí também. Em que eles... comentam sobre a diferença de um universo gay da geração Z com o universo gay da geração anterior, né? Um episódio bem, bem completo sobre isso, um bate-papo bem interessante, mas que pra mim ainda deixava algumas coisas de lado, né? Porque eu não consigo considerar que essa mudança de geração e mudanças de referências hoje, elas se dão simplesmente pelo tempo cronológico, que não seria suficiente dizer que uma pessoa é mais velha ou mais nova pra poder enquadrá-la dentro dessa ou daquela outra geração. Além das gerações elas mudarem muito rápido, pra mim isso não é mais relacionado com mudança de tecnologia de comunicação do que propriamente com idade. E isso faria com que uma pessoa que ela cresceu em Nova York ou cresceu em São Paulo, ela tenha uma... Ela perceba uma mudança de geração muito diferente de uma pessoa que cresceu em uma cidade do interior, ainda que tenha acesso à internet, sabe? Pra mim são coisas muito distintas. Então eu vejo que tudo bem, tinha referências muito antiquadas até, ou antigas, ou de outras épocas, naquelas vinhetas da MTV. E se pegar uma daquelas vinhetas hoje, talvez ela não soe tão distinta dos memes surreais que a gente teve em 2008, 2009, por exemplo, 2010, e que retornaram também, ou como o Vaporwave, como você comentou, né? E parece que visualmente tá tudo muito próximo, tudo muito parecido. Não sei se o modo como a gente absorve, o modo como a gente consome isso é que mudou. Mas é muita coisa que a gente via as experimentações da MTV no passado, hoje em dia elas se tornaram muito populares e comuns, né? Coisas que a gente não imaginava ver na TV aberta. É, sei lá, um choque de cultura era muito entendível numa MTV de 10, 15 anos atrás. Era bem possível ter um programa daquele. Só que hoje em dia, tipo, você vê choque de cultura no G-Show, já se vê na Globo, você vê os roteiristas do choque de cultura trabalhando lá, que puxam muito essa coisa, né, também da incoerência, da... Porra, choque de cultura, os caras lá do transporte debatendo cinema, sabe? É totalmente absurdo, é quase beira ali o Dadá também, aqueles diálogos que eles criam. E hoje tá altamente consumível. Acho que o gosto foi mudando, não sei. É, acho que é por isso, talvez, pra mim, de compreender ou voltar, dar uma olhada nessa vanguarda Dadá, tentar perceber aquele contexto, talvez nos auxilie a compreender melhor o contexto atual para essa proliferação de formas de expressão que repetem algumas daquelas características ou bebem naquelas fontes ou não, assim, não necessariamente quem está produzindo esse tipo de conteúdo hoje tem deliberadamente ali a intenção de fazer referência ao Dadá ou de usar estratégias Dadá, mas as estratégias Dadá, elas não desapareceram, elas continuaram a sobreviver na nossa cultura, entre muitas aspas aí, cultura ocidental. Elas sobreviveram, elas se reproduziram, passaram de mente em mente como um meme. Talvez essa é a definição básica lá de meme do Dawkins, de 76, né? Que o meme é essa ideia que ela vai, como um vírus, ela vai pular de mente em mente, ela vai se proliferar pela cultura. E as estratégias Dadá, elas fizeram isso na história da arte no século XX. O Dadá como um movimento pontual é uma vanguarda histórica. Tá lá no final da década de 10 e início da década de 20. Mas o fato da vanguarda ter se dissolvido não eliminou as ideias ou não eliminou aquele modo de pensar ou aqueles questionamentos que se tinha sobre arte e cultura em geral. Eu acho que aquilo está presente, de certa maneira memética, até os dias de hoje. Caravana. Yolifanto Bambla, oh Falibambla, Crossida Nifa Habla Hora, Ekiga Goram, Higo Bloico Russula Huiu, Hoylaka Hoylala, Amloro Bum. Blago, bum, blago, bum. Bosso, fataca, Sampa, bulla, vussa, olopo, hei, tata, corem, eschi, getzumbata, vullubum. Nada, não. O tio já tá impaciente porque ele tá pensando, peraí, se a gente tá falando dadá, e ele tá pensando em coisas muito diferentes. Ele acha que ele não tá, não pescou ainda do que a gente tá referenciando quando a gente fala dadá ou dadaísmo. Aliás, isso já é um ponto, né? Porque o dadá não necessariamente era um ismo. Os artistas dadá, eles se diziam uma vanguarda dadá. Eles não se diziam dadaístas. Isso já é uma mudança para a escrita da história da arte. Então, acho que vale a pena a gente comentar um pouco desse contexto das vanguardas históricas dos modernismos e o que fez com que se gerasse essa vanguarda estranha e que ao mesmo tempo dialogava com as outras, mas que parece muito distante do que era professado pelos outros ismos. Cubismo, futurismo, rayonismo. Quando a gente chega no Dada, a gente tem uma quebra, né? Tem algumas características muito próprias, embora elas bebam de vanguardas anteriores, né? A gente consegue fazer essa relação, tem coisas que o Dada fazia, que os dadaístas faziam, que já estava presente ali em outras vanguardas artísticas também. Eles talvez deem outras intenções para aquilo que era professado pelo futurismo, por exemplo, né? Eles pegam a ideia de manifesto, né, do futurismo, só que deturpam aquela ideia completamente. Eu gosto muito de fazer o antagonismo entre o dadaísmo e o futurismo, sabe? Porque o futurismo, para mim, ele é um movimento que foi construído tão claro e objetivamente, tanto que tem até relações políticas bem distintas, né? E o dadaísmo, ele vai exatamente para o extremo oposto. Parece que ele pegou essa ideia do futurismo, que era ter uma clareza, um objetivo, um manifesto, pegou o manifesto, a ideia de um manifesto, e criou completamente essa deturpação da ordem e da clareza, né? Enquanto o futurismo, ele queria avançar para essa estruturação de um pensamento alinhado nacional, que chegou ao fascismo, o dadaísmo, ele vai para a desestruturação de qualquer pensamento alinhado e universal, indo completamente para um anarquismo não só político, mas um anarquismo estético e de ideias, e se entregando totalmente ao aleatório e ao acaso. Cara, eu acho isso fantástico, como ele se apropria do próprio contexto histórico, né, da Primeira Guerra Mundial, e mostra o absurdo que o mundo estava vivendo. A incoerência que tinha eu ficar pintando quadros num cenário que as pessoas estavam se fuzilando. Ou então descrever um texto coerente, onde o discurso não valia mais de nada. Eu gosto muito do dadaísmo porque ele vai e se apoia em cima de todos esses ismos para mostrar que, na verdade, não tem sentido nenhum em tudo que a gente estava fazendo naquele momento. Para mim é um dos pontos centrais, assim, para o surgimento do pensamento dadá. O que estava acontecendo ali em 1915, 1916, que é mais ou menos a época em que essas pessoas que vão se intitular dadá começam a se reunir. E se reúnem numa cidade que ela está um pouquinho afastada do grande conflito da Primeira Guerra Mundial. Isso é algo que, para nós, é muito difícil de acessar, mesmo que, por mais que a gente estude os contextos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, é muito difícil para nós, como não-europeus, a gente não viveu nenhuma guerra nesse sentido, no centro da guerra. A gente não sabe que tipo de horror é esse. Tudo bem, a gente pode colocar que o Brasil, ele vive algumas guerras e para quem mora em comunidade, para quem mora em favela e convive com isso continuamente, os números, eles são muito próximos. Mas tem algumas coisas que, para mim, elas são muito específicas para aquele choque de cultura, aquele choque cultural na década de 10. Assim. Às vezes, quando eu falo, nossa, a humanidade nunca viu aquele tipo de conflito, às vezes vem alguém para questionar, nossa, mas guerras grandiosas, elas já haviam acontecido antes. A gente havia guerras grandiosas anteriores, mas não um conflito que ele evidenciasse um destino para esse progresso que ele era tão propagandeado naquele momento e às vezes ainda é. Em nenhum outro conflito, as pessoas elas eram metralhadas. Assim. Você tinha um mínimo de percepção num conflito, numa guerra até então, de quantas pessoas você matou. Agora, no momento em que você pode explodir uma bomba, no momento em que você pode apertar um gatilho, talvez você tenha matado 10, 20, 30, 100, 1000 pessoas, e você não vai saber. Você cria uma outra espécie de relação destrutiva naquele conflito, e isso é um grande choque, porque ninguém estava preparado para aquilo na Europa naquele momento. Por mais que as pessoas conhecessem armas, essas armas nunca haviam sido usadas com aquela escala. Então, mesmo quem ia para a guerra, mesmo soldado, ele não estava preparado para aquilo. Ele não estava preparado para aquele tipo de experiência de conflito. Ninguém foi treinado realmente para a Primeira Guerra Mundial, e isso traz a percepção, ou traria a percepção de, peraí, a gente falhou totalmente como sociedade, todo esse caminho de progresso, de desenvolvimento, esse caminho positivista que ele é professado até aqui, ele funcionou ou ele não funcionou? Aparentemente ele não funcionou, senão a gente não estaria nessa merda. E se ele não funcionou, a gente deveria dar vários passinhos atrás e começar do zero, tentar pensar outra maneira de construir ou de desconstruir ou sabe-se lá o que, essa sociedade, sabe? Ou não, isso aqui foi só um passo em falso e a gente pode jogar para debaixo do tapete e continuar a seguir com o progresso, continuar a seguir com o desenvolvimento tecnológico. A meu ver, a meu entendimento é que quem se ligou à vanguarda da DA defendia a primeira resposta. Não, todo esse caminho que a gente construiu para a nossa sociedade, que é um caminho da razão, um caminho racional que nos trouxe o progresso, nos trouxe o desenvolvimento tecnológico, ele é um caminho que não tem como dar certo. Ele deu errado, isso aqui é a prova que ele deu errado, a gente tem que parar e destruir essa razão, pois essa razão ela está tentando nos destruir. Essa é a impressão que eu fico para aquele surgimento do Dada naquele momento, né? E tem toda a questão da mídia, né? Como é que por mais que existisse jornal no passado, não sei o quê, em outras guerras pode ter sido noticiado, aqui a gente começou a ver a guerra sendo registrada pela fotografia, pelo vídeo, e então mesmo que você não estivesse na guerra, você conseguia olhar o que era aquilo, aquela destruição, a propagação das imagens de guerra. Então tem todo aí um choque ainda a mais que cria toda essa sensação, né, de que porra, que merda é essa, o que aconteceu aqui, fudeu. Eu acho que essa é a grande relação, assim, cara, fudeu. O que é isso? E eu acho que é bom a gente também pontuar que o negacionismo dessa questão da racionalidade não quer dizer que eles também eram contra uma ciência, talvez. Você observa isso no dadaísmo? Um anti-cientificismo ou uma negação da filosofia? Não, essa negação não. Eu não observo, mas eu observo uma negação do tipo de pensamento que ele era muito defendido naquele momento, assim. Não é negar toda a filosofia, não é negar toda a ciência, mas, peraí, exatamente de que maneira nós produzimos essa ciência? E talvez o Dada já estivesse questionando algumas coisas que a gente conscientemente começou a questionar na década de 70 para cá, com antropologia simétrica, por exemplo. Peraí, olha, a ciência ela não é neutra, a filosofia não é neutra, a gente não constrói pensamento neutro, e sempre que você desenvolve ou você se alicerça em algum tipo de lógica para você continuar a justificar o seu discurso, você está seguindo o caminho, você está fazendo uma escolha. Essa escolha ela terá, inevitavelmente, consequências práticas no modo de viver, consequência prática nos saberes, e nós precisaríamos escolher isso de modo mais deliberado, ou a gente atacar a base e falar, não, olha, nenhuma dessas escolhas que a gente fez até agora, ela é justificada, porque nada justifica a gente ter chegado a essa guerra. Então não tem justificativa para essas escolhas. Logo, a gente tem que repensar os sentidos do conhecimento, os sentidos de ciência, porque, e naquele caso, principalmente, a tradição europeia não deu conta. E eu percebo os Dada procurando isso em outras tradições, procurando ritmos africanos, procurando pensamentos oriental, sabe, procurando a dissolução da linguagem. Eles tentam encontrar outros modos de seguir com aquele que seria um pensamento científico, mas isso que a gente chamou de lógica, aparentemente não estava mais válido. É bom pontuar isso daí, porque senão vai cair as pessoas podem entender que eles negavam toda a racionalidade a chegar nesse extremismo que a gente vê hoje em dia do anticientificismo, né? Que a gente debateu no outro episódio. O Dada não é isso, gente. gente. O Dadá, ele não busca a terra plana, o Dadá não busca antivacina, tá? Não é esse tipo de antilógica que ele trabalha, não, que ele professa. Ele questiona a lógica vigente. A lógica renascentista, né? A gente pode pensar na Mona Lisa de bigode do Duchamp, por exemplo. Sim, sim. Acho que... claro, a gente tá falando de questionamentos estéticos, assim. A gente não pode também... Uhum. Alargar isso e imaginar que eles estavam em condições de questionar todos os veios de conhecimento. A gente tem ali questionamentos estéticos. Eles tanto não eram cientificistas que, ao construir algumas experimentações, eles usavam essas bases, assim. Tem uma experimentação sonora que ela é até futurista, mas ela vai ser aproveitada no Dadá, que é aquele órgão experimental do Russolo, que ele é pensado teoricamente para poder experimentar o som. Então você tem um caos sonoro ali, mas ele considera a física para poder pensar esse caos sonoro. Isso foi aproveitado pelos Dadás também. No momento em que os Dadás estão desconstruindo linguagem na poesia, isso é a partir do estudo da própria linguagem. Então você, não descarta o estudo. Para mim, essa talvez seja a grande questão. Assim, o anticientificismo atual, ele descarta o estudo que já foi feito, descarta todos os encaixes que a gente já fez e vai tentar refazê-los, o que dá na mesma. Isso é muito redundante. Vamos pegando o exemplo dos terraplanistas. Ah, ok, a gente vai descartar a ideia de que a Terra seja esférica, ou seja redonda. A gente vai descartar isso, mas a gente vai tentar, a partir dos mesmos princípios científicos, que eles inevitavelmente vão chegar àquela comprovação. Então é uma falta de entendimento tamanha daquilo que você está questionando, sabe? Ah, peraí, se você está descartando que a Terra, você está dizendo que a Terra é plana, você está descartando que a Terra é esférica, então ok, você vai ter que descartar também toda a ciência. Você não dá para você tentar provar que a Terra é plana usando os artifícios dessa ciência. Afinal, você descartou os resultados aos quais ela chegou. Isso, para mim, é o problema, assim. O grave problema desse anticientificismo, desse anticientífico, que o cientificismo por si só também não é positivo, né? Olha a volta que deu. Uma outra coisa que eu acho muito maneiro quando eu penso, assim, no dadaísmo é como você falou, né? Eles provocam esses questionamentos estéticos. E como esse questionamento estético que o dadaísmo provoca, ele não te dá uma resposta única e específica. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que o dadaísmo é um dos movimentos que eu mais gosto, porque ele em nenhum momento ele tenta te doutrinar em nada. Ele quer que você encontre suas próprias respostas e seus próprios questionamentos, independente de quais eles sejam. É um movimento tão aberto e essa ausência de sentido claro e específico para as experimentações que eles fazem só nos mostram que existem perguntas. Ele não te dá uma resposta clara nunca. Uhum. Ele só coloca, assim, uma pulga atrás da orelha, ele te deixa o pensar. E isso é muito bonito, sabe? Porque não é uma doutrina, não é uma resposta, não é um manual de como seguir. É simplesmente uma puta pergunta que te jogam na tua cara e fazem você pensar sobre as coisas. E isso pra mim é genial, sabe? Sim, até isso se relaciona com eles, com o sentido de anti-arte, né? A gente está falando, quando eles questionam anti-arte, não é dizer, olha, vamos parar de fazer arte, a arte acabou e ponto final. Mas não, é questionar a institucionalização disso, o sentido institucional da arte. E quando eu falo de sentido institucional, não são os museus, não são as galerias, não é questionar só o crítico de arte, não é questionar essas instituições da arte, mas questionar a instituição arte, colocar perguntas sobre ela, porque ela parecia algo muito acertado mesmo diante de outras vanguardas, com algumas exceções. Eu acredito que são essas exceções anteriores ao Manifesto Dadá que elas são agregadas, elas são apropriadas ali como referências. Então, os artistas Dadá, ou os anti-artistas Dadá, eles não estavam realmente jogando tudo fora. Eles conseguiam voltar e pincelar. Olha, aqui a gente tem pontos de questionamento. Aqui a gente tem alguns trabalhos, alguns artistas que eles são referências para nós. Inclusive, esses artistas que eram referências para os Dadá, para o grupo Dadá em Manifesto, são um pouquinho anteriores, e eles normalmente são relacionados ali muito diretamente ao Dadá. Muita gente acha que eles eram o movimento Dadá, se tornou até mais conhecido. Tipo, o grande caso, talvez mais citado no século XX, é o Marcel Duchamp. Ah! que é, ele é anterior ao Manifesto Dadá. Coisas que ele produzia que são relacionadas ao Dadá são anteriores, e ele foi uma referência para esse questionamento estético também. Seria sido ali um dos primeiros a questionar se a arte deveria continuar a produzir beleza, ou deveria continuar a se preocupar em produzir beleza, inclusive em produzir imagem, em produzir pintura, em tentar chegar a um novo cânone. Para que nós precisaríamos de um novo cânone? Minha grande questão aqui é que a gente tem esses artistas que eles são anteriores ao Manifesto Dadá, e que eles trazem algumas das bases, eles fazem alguns dos questionamentos que eles vão ser mantidos. Dadá não tenta apagar isso. Então, o Duchamp já produz readymades antes do Manifesto Dadá. A gente já tem no início da década de 10 produção de readymades. O Francis Picabia, que ele está junto com o Duchamp para abrir a Armory Show nos Estados Unidos, seria a primeira exposição de arte moderna nos Estados Unidos, ele já está num trabalho de repensar a comunicação da arte também, repensar as publicações, as diagramações de publicações, e falar, olha, a gente precisa de uma galeria para fazer uma exposição de arte, porque o que eu vou produzir aqui não são quadros, não são esculturas, eu produzirei essas ilustrações, eu farei o arranjo desses textos nessas publicações, e isso pode ser considerado a minha exposição de arte, e já com um interesse muito grande na reprodutibilidade dessas imagens, em trabalhar com essas publicações para que elas pudessem se alastrar pela Europa e assim divulgar princípios estéticos. Estava ali já no trabalho do Picabia com algumas dessas revistas para as quais ele trabalhava, né? Algumas que ele incentivava desde a base também. E esses, para mim, eles são dois nomes que eles são fundamentais para o surgimento do Dadá, embora eles não estivessem na primeira reunião dos artistas que eles vão formar o movimento Dadá no Cabaret Voltaire, em Zurique, no iniciozinho de 1916 ali. Leitura do trecho do Manifesto Dadá, de 1918. Dadá não significa nada. Se se acha fútil e se não se perde tempo com uma palavra que não significa nada, o primeiro pensamento que gira dentro dessas cabeças é de ordem bacteriológica. Encontra-lhe a origem etimológica, histórica ou psicológica, pelo menos. Fica-se a saber pelos jornais que os negros cru chamavam a cauda de uma vaca santa, Dadá. O cubo e a mãe numa certa região da Itália, Dadá. Um cavalo de pau, a ama de leite, dupla afirmação em russo e em romeno, Dadá. Há sapientes jornalistas que veem nela uma arte para os bebês, e há outros santos que Jesus, chamando criancinhas do dia, veem nela o retorno a um primitivismo seco e estrondoso e monótono. Não se constrói sobre uma palavra a sensibilidade. Qualquer construção converge para a perfeição que aborrece. Ideia estagnada de um pântano dourado. Produto humano. Relativo. A obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque ela morreu. Nem alegre, nem triste, nem clara, nem obscura. Alegrar ou maltratar as individualidades, servindo-lhes os bolos das auréolas santas ou os suores de uma corrida em círculo através das atmosferas. Uma obra de arte nunca é bela por decreto, objetivamente, para toda a gente. A crítica é, portanto, inútil. Só serve subjetivamente para cada um e sem o mínimo caráter de generalidade. Será que se acredita que se encontrou a base psíquica comum a toda a humanidade? A tentativa de Jesus e a Bíblia cobre com as suas asas largas e benevolentes a merda, as bestas, os dias. Como é que se pretende ordenar o caos que constitui esta infinita informe variação? O homem. O princípio, amarás o teu próximo, é uma hipocrisia. Conhece-te a uma utopia, mas mais aceitável porque contém em si a maldade. Há que não ter piedade. Depois da carnificina, resta-nos a esperança de uma humanidade purificada. Continua a falar de mim, já que não quero convencer. Não tenho o direito de arrastar os outros para o meu rio. Não obrigo ninguém a seguir-me. E toda a gente faz a sua arte à sua maneira, se conhece a alegria subir como as flechas em direção às camadas astrais, ou a que desce as minas das flores dos cadáveres e dos espasmos férteis. Estalactites. Procurá-las por todo lado, nas manjedouras aumentadas pela dor, olhos brancos como os láparos dos anjos. Assim nasceu Dada, de uma necessidade de independência, de desconfiança em relação à comunidade. Quem é dos nossos conserva sua liberdade. Não reconhecemos teoria nenhuma. Estamos fartos das academias cubistas e futuristas, laboratórios de ideias formais. Ou será que se faz arte para ganhar dinheiro e para festas aos simpáticos burgueses? As rimas soam a assonância das moedas e a inflexão desliza ao longo da linha do ventre, de perfil. Cavalgando cometas diversos, todos os agrupamentos de artista conduziram a esse banco. Porta aberta às possibilidades de se espojarem nas almofadas e na comida. Aqui lançamos âncora na terra gordurosa. Pouco tempo, então, a gente fez 6 anos dessa primeira reunião no Cabaré Voltaire, que estava sobre a organização do Hugo Ball e da Amy Higgins. Eles eram um casal, os dois seriam considerados ali os primeiros desse grupo. Eles inauguram o Cabaré Voltaire em 1º de fevereiro de 1916, já com a divulgação de que aquele era um espaço para receber artistas, e artistas jovens. O Dada tem essa relação ali naquele primeiro momento com reunião de artistas jovens. Quem é que está pensando a juventude? Porque os velhos, eles já estão impregnados com essa cultura tradicional, eles não são tão interessantes aqui para a gente nesse momento. Seria uma fala possível de ser percebida nesses cartazes de divulgação para chamar artistas para os eventos do Cabaré Voltaire, que seriam ali muito relacionados a literatura. O Dada, talvez no seu embrião, ele seja uma vanguarda bem literária, até porque o seu impulsionamento ele vem da chegada do poeta Tristan Tzara, né? Ele estava em Paris, e quando a guerra está explodindo realmente, ele escapa para Zurique e vai se encontrar nesse espaço do Cabaré Voltaire, fazer as suas primeiras declamações ali, e o Gubaldi já percebe, ó, aqui a gente tem um sujeito. Aqui a gente tem alguém que pode dialogar com a gente. Ele, a Amy Higgins, já percebem que a presença do Tristan Tzara poderia impulsionar alguns dos interesses dele. Não estava nada muito certo ali nesse iniciozinho de 1916, e vai ficar à medida em que o Tristan Tzara começa a raciocinar aquilo que será o primeiro manifesto da Dark, ainda está por vir. Esse seria ali o iniciozinho dessa vanguarda histórica. Nesse contexto, a guerra explodindo, uma dúvida enorme de qual é o destino da civilização, um horror generalizado, uma impressão de que nós falhamos como sociedade, e questionamentos estéticos ligados a essa sensação. Os caminhos que a arte seguiu, eles são caminhos interessantes. A gente ainda deveria produzir beleza ou se esforçar em produzir beleza, em produzir ilusão? Seguir os cânones tradicionais da arte é interessante para nós? Se a gente começou já a desconstruir a linguagem falada, a linguagem escrita no poema, a gente não deveria continuar essa desconstrução para outras produções estéticas de modo amplo, algo que já vinha sendo feito em algumas vanguardas, no cubismo, no futurismo e pelo o Duchamp e o Picabia também. Isso dá o clima ali das primeiras reuniões nesse boteco. Então a gente tem uma vanguarda botequeira de vários meninos engravatados e uma mulher ao piano, que é a Amy Haynes. Principalmente nesse sentido performático, a gente tinha muitas performances ao som do piano da Amy Haynes. Tô falando horrores, gente, tá vendo? Já tá de manhã. Eu começo a falar, eu não lembro o que é que eu falei nos últimos 5 minutos direito. Onde é que eu comecei isso? Como é que eu cheguei aqui? Eu só tenho 12 anos. Você está acometido por um espírito dadaísta de desconstrução da linguagem cronológica. Mas, cara, eu acho que é muito por aí mesmo. Eles começam a perceber, aos poucos, que essa desconstrução não vai ficar só dentro do campo da poesia, mas da construção artística de um modo geral. Não é à toa que o Hugo Ball, ele vai fazer a apresentação dos seus poemas usando aquelas roupas muito loucas lá, a Lady Gaga dele. Não existe mais essa orquestração completa. A gente já tem performance na década de 1910. Então, o dadaísmo, ele começa a propor toda essa nova reinterpretação do que é a dança, do que é o corpo dentro do mundo da arte, né? Ele vai trazendo todos esses novos elementos. E o mais maneiro é como isso aos poucos vai se espalhando pro resto, né, dos movimentos artísticos de um modo geral. Depois a gente vai ver que vários artistas dadaístas vão dar origem ao surrealismo, vão começar a trazer novas perspectivas dentro do universo da arte de um modo geral, a ponto de alguns artes historiadores falarem, né, que toda a arte depois do pós-guerra, depois de 1950, vai ser muito influenciada principalmente pelos trabalhos do Marcel Duchamp e dos Dadas, de um modo geral, com os ready-mades e essa nova reinterpretação da arte na nossa vida. Mas então a gente tem o contexto, a gente tem o indicativo das intenções, de como que isso aconteceu, a gente sabe que isso permaneceu. Mas o que é isto? Quais seriam as principais aí, características desses, vou colocar, trabalhos Dada? Porque também chamá-los de trabalho de arte, sem isso vai nos levar a discorrer mais sobre anti-arte também. Então vamos só chamar de trabalhos. Esses trabalhos, essas intervenções, essas performances, essas colagens. O que é isso e o que havia de diferente ali? Que tipo de estratégia tinha ali que vai permanecer? E essa, para mim, agora é a grande questão. Assim, o Dada acontece como vanguarda. E ele, como todas as vanguardas, ele se dissolve. Mas muitas dessas vanguardas que se dissolveram, elas até permaneceram como referências estéticas. A gente consegue reconhecer as referências estéticas daquelas vanguardas. Mas são poucos os casos que permanecem como estratégia. Então você tem uma estratégia aí, Dada, que ela não vai desaparecer. O movimento pode ter morrido, mas aquele fantasma continua a rondar a Europa e vai retornar com a famigerada arte contemporânea. Acho que a gente já pode até, por exemplo, sei lá, pegar o exemplo do Robert Rauschenberg, quando ele vai e faz a apropriação de objetos do cotidiano no trabalho dele, trazendo toda essa reinterpretação do que seriam os ready-mades, talvez, colocando uma cama na parede e fazendo novas preposições em cima do que é aquele objeto. E acho que a arte contemporânea, ela traz muito disso, né, de estar muito próxima da nossa vida a ponto de muita gente não conseguir conseguir interpretar a diferença entre o que é arte e a vida e ficar perdida sobre o que é a arte dentro do universo contemporâneo. É uma coisa que a gente já via as pessoas há 100 anos atrás olhando para a fonte do Marcel Duchamp e pensando, né, que porra é essa, que merda é essa, quem que colocou um mictório no meio de uma sala de arte, eu vou mijar aqui nesse troço, é isso mesmo, é o banheiro mudou para cá? E muita gente olha para os objetos de arte contemporânea hoje em dia, e por ter essa relação muito próxima da vida e de uma desconstrução dessa linguagem tradicional, elas ficam pensando também, né? O que diabos é isso? O que, que é isso? É um toque de ironia? É um toque de inocência? É complicado essa relação, principalmente quando a gente pensa nessa desconstrução da linguagem. Sim, eu fico imaginando o choque também para quem vai visitar o ateliê do Kurt Witters durante o ápice da Merzbau, assim, que era algo similar a essas assemblagens que o Rauschenberg fez depois também, né? O Kurt Witters coletava esse lixo, materiais de refugo, restos das cidades que já estavam em processo de autodestruição também, desse ambiente urbano super industrializado, e levava isso para o seu ateliê para fazer essa montagem espacial. Começava a construir aquele ambiente com restos de madeira, com potes velhos, e criar algum tipo de narrativa ali também, no sentido de, olha, eu tenho esses pequenos ambientes, agora eu vou começar a dar nomes para eles. Essa aqui vai ser a caverna da solidão, aquele cantinho ali vai ser o beco do desassossego. E você chegava no ateliê e você tem todos esses pontos, esse grande mapa ali para você seguir, tudo construído com refúgio da cidade. Definitivamente não tem uma aparência agradável, e chega num ponto de você não conseguir entrar direito, da Merzbau explodir o teto do ateliê, que era a casa dele. E que é uma ironia da história para mim também, a Merzbau ter sido destruída na Segunda Guerra Mundial por um bombardeio. Muito desse caos visual que poderia ser percebido ali nesse amontoado, ele se desfaz num outro tipo de caos ordenador, que é a guerra. E que essa é uma das coisas, como você falou, que vai reaparecer como estratégia de se relacionar com a realidade, com o Rauschenberg. No caso do Rauschenberg, com o acréscimo de que ele não tinha realmente dinheiro para comprar material para produzir arte relativa à escola de Nova York, então ele não tinha dinheiro para comprar aquelas telas, para comprar aquelas tintas, isso tudo era muito caro, e ele vai usar material que ele encontra no lixo. Esse limite do material, limite do que eu tenho para trabalhar, para mim também é uma questão muito forte ali com o Dada, sabe? Pera, nós vamos abrir mão de usar os materiais tradicionais, os materiais ditos artísticos, ou se nós utilizarmos, o que nós vamos construir com esses materiais não vai ser aquela mesma forma. Então disso nós estamos abrindo mão, é disso que nós estamos nos afastando. E se acha que a gente pensar assim no dadaísmo e em outras características, a gente podia aproximar ainda mais até de uma questão mais contemporânea mesmo, como a gente começou a conversa falando com os memes. Hoje em dia a gente consegue ver também a construção a partir de coisas que já existem, né? A apropriação de imagens. É uma coisa que a gente já vê na pop art, quando, sei lá, o Andy Warhol vai lá pegar a imagem da Marilyn Monroe e trabalhar a reprodutibilidade dessa imagem várias vezes nos seus trabalhos. E é uma coisa que a gente vê também hoje em dia muito forte quando na produção memética, quando eu pego, me aproprio de imagens que existem já dentro da televisão, que já existem no contexto popular, e vou dando novos significados, vou tirando sentido daquilo lá, quando, sei lá, eu pego o cara do maluco, o Will Smith lá no Maluco no Pedaço, e começo a criar memes com essa imagem, sabe? Começo a dar novos contextos, uma nova versão, sei lá, da fonte do Duchamp, é uma nova versão do LHOQ, quando ele pega a imagem da Mona Lisa e transforma em outra coisa. Será que esse meme, ele vai ser essa evolução do conceito dadaísta de apropriação de imagens? Sim, e eu acho que é uma apropriação desrespeitosa também, isso no sentido mais elogioso da coisa, sabe? Apropriação como uso de referência estava ali na história da arte, né? Se a gente pegar o modo como o Edouard Manet pensa suas pinturas, pouco antes dos impressionistas, ele pegava referências históricas, referências de pinturas já muito conhecidas. Então quem era habituê ali dos salões de arte ia reconhecer aquelas imagens e soava como algo negativo para ele, né? Você está desrespeitando os clássicos, você está desrespeitando esses grandes artistas porque você resolveu utilizá-los. E esse desrespeito, entre aspas, né, ele se torna algo elogioso já com Duchamp, e isso toma outro corpo com os Dada também, né? Olha, a gente vai utilizar essas referências e a gente não deve nada a elas. Nós não idolatramos artistas, nós não idolatramos a história, nós podemos utilizar essas referências históricas de modo irônico, nós podemos deturpá-la, nós vamos nos dar a liberdade de deturpar e, da minha concepção, o meme ele tem muito disso. Pera, eu vou pegar qualquer um desses vídeos, dessas imagens, e eu não vou me preocupar em respeitar o que foi construído em cima dela ou a memória emotiva que as pessoas têm com relação àquela imagem. Isso aqui vai poder virar uma grande brincadeira, eu vou poder zoar com essa imagem independente da origem dela. Você não sabe de onde veio essa referência? Foda-se. É mais ou menos nesse sentido que eles fazem, né? Que a gente tem muita essa preocupação de, às vezes, fazer uma parada referencial e entender que as pessoas... querer que as pessoas peguem a referência. Acho que o meme meio que caga pra isso. Ele tem que funcionar mesmo se a pessoa não entender a referência. Sim. E, cara, isso me deu uma dificuldade, por exemplo, que isso cria. Você vai procurar lá por história dos memes. Você quer entender como que os memes atuais começaram a ser feitos. Se você for fazer uma busca por história dos memes, o que você vai encontrar são explicações de memes. São vários vídeos e textos, de onde veio tal meme, como que aquilo surgiu, um esforço grande de explicar para as pessoas que estão fora daquele contexto, o que no fim das contas faz com que o meme desapareça, né? Com que ele perca a graça, com que ele perca a razão de existir ali também, né? Quando você dá esse sentido para ele, explica a sua historinha, dá qual foi a referência, já não funciona mais. E pela quantidade de material preocupado em explicar a origem dos memes, você percebe que isso incomoda as pessoas que não fazem parte de certo clubinho para entender a piada interna. Isso para mim é um jeito de falar dadá, sabe? Piadas internas. Você faz parte daquilo ali, você vai entender a piada interna. Você não faz parte do clubinho, você não entendeu a piada, perdeu, cara. A piada não dá ali para todo mundo, você talvez não ria disso e tá tudo bem, assim, não fique irritado. Eu acho que muita gente não gosta de não entender, de ser o tiozão, o tiozona que perde a piada na internet. Ah, mas poxa, eu vejo vários memes que eu não faço nem ideia de onde eles são, qual é o sentido deles, mas eles têm uma graça inerente a eles mesmos, sabe? Tipo, sem precisar de referência. E aí, nesse sentido, quando eu não tenho referência, quando eu não sei muito bem o que aquilo significa, pode ser ainda mais engraçado. Entendo, né? Pode ser que as pessoas buscando sempre o sentido na coisa, elas vão ficar irritadas pensando nisso. Mas as pessoas deixam de aproveitar muitas coisas na vida buscando sentido, né, nelas. Às vezes as coisas não têm sentido e a graça está exatamente nisso. Sim, e aí pensando, a gente elencou aqui algumas dessas características do que seria o dadá. E é curiosíssimo de perceber como que essas características, elas, em sua grande maioria, elas podem ser utilizadas para falar sobre memes. Características dadá: colagem. Então, o dadá utilizava colagem já bebendo da fonte cubista também. Quando se fala em colagem, é usar materiais do cotidiano, você pegar o que está disponível e você fazer uma composição com aquilo. Então não são materiais tradicionalmente artísticos, como tela, tinta, pincel, mármore, bronze, não. É recorte de jornal, pedacinho de papel, guardanapo, tecido, fotografia, você vai recortar e colar. Você vai acrescentar nisso uma carga muito grande de ironia que se relaciona com isso que a gente está falando, né? Ironia e sarcasmo, eles dependem de contexto. Não existe ironia e sarcasmo sem contexto. É por isso que é muito, muito complicado imaginar que qualquer coisa pode ser humor, qualquer coisa pode ser engraçado, porque a graça vai depender muito do contexto. Então, do que você está rindo? Para mim, é a grande pergunta quando a gente vai produzir ironia, produzir sarcasmo, né? Tem uma ótima que eu já ouvi em mesa de bar para explicar para macho escroto por que ele é machista. Tá o macho escroto contando uma piada machista e ele é questionado. E ele vem com a ideia, não pode mais fazer piada com nada, que fazer piada com isso é ser machista. E ele ganha a resposta: não é fazer piada com isso que é machista, é o fato de você ter achado graça nisso. Você achar isso engraçado te faz machista. Você estar, sim, no contexto que, com o seu olhar, isso aqui é engraçado, te faz machista. Então a gente vai lidar com ironia, vai lidar com sarcasmo, mas pra mim essa é uma... poder pensar isso com o Dadá ter começado a pensar sobre isso, abre muitas portas. para a gente entender do que se trata essa ironia, do que se trata o sarcasmo, do que se trata esse humor, e que ele sempre depende de contexto. É, porque existe uma grande diferença entre uma piada e um ataque, ou então simplesmente a descaracterização de um grupo, de uma pessoa, através da linguagem. Não é a mesma coisa, gente. Não, piada e descaracterização dos outros não é igual, né? E a gente pode observar isso muito bem quando você olha numa tirinha, sei lá, de um jornal nazista da década de 1930 na Alemanha. Você vai achar que aquilo lá era humor? Aquela charge descaracterizando judeus ou negros? Não sei se é. Bem, se você acha que é, que não existe limite para o humor, então, né, você talvez deva repensar esses seus conceitos. Eu que falo, não, aquilo vai ser humor, a pessoa tá achando graça nisso. Não é dizer que aquilo não é humor, é humor, mas é problemático achar graça naquilo. A pessoa que acha graça naquilo, que ri com aquilo, ela tá fazendo parte de um problema. Então vai, ser engraçado depende muito do contexto de quem conta e de quem escuta. Se essas duas pessoas elas estão num contexto destrutivo, aquele humor vai ser um humor destrutivo. Então pra mim a questão é qual essa pergunta que virou piada também, qual o limite do humor, é mais se perguntar, peraí, é sempre válido fazer esse humor? É sempre válido rir? Não é necessariamente fazer a piada, mas é sempre válido rir? Às vezes não me parece que seja válido rir. Às vezes rir não é a melhor resposta, mesmo que, olha, peraí, eu tô achando isso engraçado, mas ao invés de rir, eu deveria parar, pô, por que raios eu achei isso engraçado? E aí você não ri sobre aquilo. Que isso, hoje, pra mim, tá presente em alguns filmes também, que eles usam o humor não como... A gente comentou isso num episódio passado aqui, filmes que eles não vão usar o humor como alívio, mas no sentido contrário, eles vão te colocar uma cena de humor e quando você ri daquilo, você vai se sentir desconfortável. Tipo, peraí, eu devia estar rindo disso, cara. Isso é uma maneira, pra mim, muito eficiente, muito criativa de gerar questionamento. Pra mim, isso é dadá. Pode vir da coisa mais simples à coisa mais pesada. Fala, tem um exemplo pra eu calar a boca, porque... Senão eu não me calo. Que é um exemplo do Encenação para Relaxe, do Francis Picabia. Encenação para Relaxe é um, entre aspas, espetáculo de 1926, que ele faz o que o título indica. Relaxe é o cancelamento de um espetáculo. Quando você cancela um espetáculo de teatro, você coloca um cartaz falando que o espetáculo foi cancelado. É um relaxe. E o espetáculo tem esse título, Encenação para Relaxe. E ele vendeu os ingressos, todos, a sala estaria lotada. Quando as pessoas chegaram lá, tinham cartaz de que o espetáculo havia sido cancelado. Afinal, você comprou um ingresso para que te dizia que o espetáculo seria cancelado. Que aquilo era uma encenação para um relaxe. Isso, para mim, é um jeito ótimo de você dar uma cutucada nas pessoas e fazê-las ficarem irritadas. Embora isso ainda seja uma piada. Olha, você pode, se você te passaram a perna, te fizeram uma pegadinha, você vai rir disso e você vai ficar ligeiramente irritado também. Então não é só o humor para você dar gargalhadas, opa, vou parar de pensar sobre as coisas, mas para te fazer, às vezes, ficar irritado e incomodado. É a primeira versão daquele trabalho do John Cage, né? O 4-3-3. Aliás, pra quem não sabe qual é o trabalho, é aquele que o John Cage ia apresentar uma nova composição, e a nova composição era simplesmente ficar 4 minutos e 33 segundos em silêncio, na frente do piano. Ela até, se eu não me engano, é dividida em atos, né? Ele até vai em cena o ato que ele vai começar a tocar e ele não toca nada. Era para o público ouvir a sua própria voz, né? A ideia era que o público percebesse os sons do ambiente, a sua respiração, ouvisse o som do silêncio. Que depois vai virar uma outra música. Fala sinfonia para o silêncio, né? Aí a gente percebe que essas coisas, elas se repetem, elas aparecem, desaparecem, reaparecem, mais como estratégias do que realmente como forma. E isso, para mim, é um diferencial ali do Dada. Enquanto outras vanguardas, elas estão agarradas a essa construção de forma, de tentar encontrar qual seria o novo grande caminho para a arte. A arte agora é futurismo, a arte agora é cubismo, a arte agora é construtivismo, e você fica com as vanguardas naquela tentativa de encontrar qual vai ser o próximo caminho para as artes, qual será o próximo paradigma que durará mais 500 anos, e nenhum deles dura realmente 500 anos, permanecem aquelas referências estéticas, aquelas formas. Para o Dada, não. A gente não vai entregar um caminho longevo para a arte, e, só que aparentemente, ao não querer entregar um caminho longevo para a arte, essas estratégias elas continuaram, elas permaneceram e elas estão aqui com a gente há mais de 100 anos, né? I'm Bob Ross, and for the next 13 weeks, I'll be your host as we experience the joy of painting. I think each of us, sometime during our life, has wanted to paint a picture. I think there's an artist hid in the bottom of every single one of us. And here we will try to show you how to bring that artist out, to put it on canvas, because you too can paint almighty pictures. You know, we have avoided painting for so long because I think all of our lives we've been told that you have to go to school half your life, maybe even have to be blessed by Michelangelo at birth to ever be able to paint a picture. And here we want to show you that that's not true, that you can paint a picture right along with us. Para fazer poema dadaísta. Pegue num jornal, pegue numa tesoura. Escolha no jornal artigo que tem o tamanho que pensa dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte seguidamente, com cuidado, as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite com cuidado. Seguidamente, retire os recortes por um. Copie conscienciosamente, segundo a ordem pela qual foram saindo do saco. O poema parecerá consigo. E você tornou-se um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade encantadora, ainda que incompreendida pelo vulgo. That's beautiful. And then we take that and just pour that on top of our chicken. You pick up your palette knife and then work that into your meat. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. E sabe, eu tava olhando lá no Museu dos Memes e eles estavam lá com o cadastro dos memes mais antigos, né, que tinha esse registro. E um dos do Brasil era o Se Ela Canta Provoca Maremoto. Você já ouviu falar desse meme? Já, eu já ouvi falar desse meme. Só que eu ouvi falar sem conhecer. Eu pensei, nossa, isso aqui é um meme que eu não conheço. Eu ouvi o nome, mas eu não conheço. Ah, você tinha ouvido, mas você nunca tinha visto. É isso, mais desses memes. Nossa, é um meme, mas eu não faço a melhor ideia do que seja. Do que seja essa coisa. E quando você começou a falar desse negócio de se reapropriar de materiais, não sei o quê, que esse primeiro meme cadastrado assim, no site como meme brasileiro, ele era uma pichação, né, que um artista começou a fazer em vários muros, com essa frase, e as pessoas começaram a tentar entender o que era esse diabo desse Se Ela Canta que provoca maremotos, e as pessoas começaram a meio que criar uma neura e um discurso em volta disso, que o troço foi parar nos jornais, porque algumas pessoas estavam muito aflitas tentando entender o que era aquilo, tentando entender o que era esse meme que estava sendo jogado ali na sociedade, porque as pessoas não sabiam quem era o cara que fazia isso. Tinha essa questão de não ser uma coisa autoral, assim, tá espalhado completamente ali no contexto. E era uma coisa que instigava as pessoas por não ter, assim, um discurso claro, não ter um discurso específico. E que causava provocações, né, nas pessoas. Tiravam elas do senso, do lugar comum, por mais que elas não soubessem o sentido daquilo, nem de onde vem, aquilo já criava uma relação ali na sociedade, criava uma perturbação ali na ordem estabelecida. Eu acho que isso também tem muito a ver com o Dadá, né? E com os memes, de modo geral. Perturbar. Perturbar é uma palavra que, pra mim, ela encaixa muito bem, sabe? Eu vou incomodar, eu vou perturbar. Isso nesse caso aí também, já que a gente já teria o primeiro meme brasileiro, a gente já coloca essa questão da não autoria, né? Muito forte. Embora no Dadá a gente tenha a autoria. A gente tem autoria, a gente tem os nomes que eles estão ali envolvidos. Há preocupação para os dadaístas de quebrar a autoria? Existe essa preocupação. Mas na prática... Será que existe mesmo a autoria? Porque se a gente, por exemplo, no mictório do Marcel Duchamp, há registros que talvez não tenha sido ele o autor, que ele simplesmente se apropriou de um trabalho de uma outra artista que não tinha ganhado reconhecimento na época pelo trabalho. Sim, sim. Não, eu até eu consigo perceber isso muito, talvez no Duchamp, eu consigo perceber isso muito, tá? Alguns outros nomes aqui do Dada, mas eu não sei, eu fico com a percepção de que o movimento Dada, reunido no Cabaret Voltaire, ele ainda se preocupava um pouco, ó, tinha questão, vamos questionar a autoria, mas se preocupava em os nomes estarem ali. Os poemas, uhum, eles continuam assinados, e até o imbróglio sobre o nome Dada, pra mim é um sintoma disso, sabe? Logo depois que o nome Dada ele começa a aparecer nos boletins do Cabaré Voltaire, começa a aparecer nos cartazes, você já começa a ter um questionamento interno ali de quem seria o autor do nome Dada. Então, o Hugo Ball, ele fica como autor do nome Dada e nunca dá uma explicação exatamente de onde ele tirou aquilo. O Tstantzara é quem vai realmente escrever isso e ele vai ratificar de que a autoria é do Hugo Ball. Mas um poeta, que é o Hausenbeck, ele questionava isso, fala, não, isso aqui estava aqui antes e foi a gente que escolheu, isso veio de uma outra conversa, não foi você que inventou. E você começou ali a ter uma situação ligeiramente desagradável entre a equipe, né, entre o cast Dada, de quem seria o autor do nome, porque o nome ele começa a se propagar muito rápido, pela simplicidade. O Dada não é tão dadaísta assim. Então você tinha essa preocupação, entre aspas, a autoria talvez ela permanece, mas você já tinha esse questionamento. Ou talvez isso que acontece com o nome também, eu vou eu vou argumentar contra mim mesmo agora, né? Porque, de certa maneira, isso também é uma situação muito anti-autoria, sabe? Não me surpreenderia que isso fosse proposital. Uhum. Não me surpreenderia que, peraí, a gente vai começar a questionar a autoria do nome Dada pra mostrar o quão isso é ridículo. Pode ser, porque é uma briga ridícula, né, de fato. Se o nome não significa nada, ou significa, sei lá, o ruído que o bebê faz quando começa a balbuciar palavras, ou se é, sei lá, a tradução pra cavalinho de pau. Cara, é tudo muito... Não sei, pra que você quer ser autor dessa merda, sabe? Pra que você quer ser autor disso? E hoje, pensar que hoje tem essas briguinhas de perfis na internet. Pera, o perfil que quebou o outro tweet. Ah, roubou o meme do outro perfil e começou a postar como se fosse dele e aquilo viralizou. A galera que fica à caça de tweets engraçados e não cria os seus próprios, aí vai, fica caçando tweets engraçados de pessoas desconhecidas pra tweetar no seu próprio perfil famoso, sabe? Uhum. São pequenas situações muito ridículas, elas continuam nessa mesma briguinha. Chega a ser maluquice, né, pensar qual é esse negócio de pegar, se apropriar do meme do outro, cara, é um meme, sabe, tipo, você vai querer registrar isso em cartório agora? Vai querer registrar, que nem o Marcel Duchamp, será que o Marcel Duchamp ia querer registrar a fonte em cartório? Sabe, não faz sentido. Eu falo, então, todas essas características, pra mim, elas estão presentes, assim, elas continuam a ser relativas ao meme. Pra mim é uma ponte entre Dada e a cultura dos memes, que eu tento utilizar muito como acesso para compreender o Dada. Então, não é nem o sentido oposto, tá? Compreender o Dada para compreender memes. Não, não é essa a intenção. Mas, pera, nós já estamos envoltos na cultura dos memes. Então, a gente consegue se relacionar com isso. Se relacionar com isso não é nada muito diferente do que se relacionar com a vanguarda Dada. E eu digo isso porque, das vanguardas históricas que a gente estuda, o Dada é um momento de incômodo, de desagrado para o estudo, para quem vai estudar arte ou para quem às vezes chega a entrar em contato com arte contemporânea também, né? Que é aquele momento em que você chega e fala, isso aqui eu não entendo, isso aqui está muito distante de mim, eu consigo me relacionar bem e sacar qual era dos cubistas, eu consigo sacar qual era do De Stijl, eu consigo sacar qual era dos construtivistas, eu consigo sacar essas vanguardas, mas aí quando chega o Dada gera aquele incômodo, peraí, isso aqui eu não consigo acessar, isso aqui pra mim parece besteira, e existe essa rixa ali dentro do mundinho da arte, né, de gente que até hoje pouco se lixa e não gosta do Dada, não gosta do movimento dadaísta, acha isso aqui é uma besteira, assim como boa parte da arte contemporânea vai ser besteira. Isso aqui pra mim era perda de tempo. E eu vou ignorar, vou deixar pra lá, não vou querer lidar com isso. Essa polarização, em certa medida, ela ainda continua ali no ensino de arte, na produção de arte, no mercado de arte, aquilo continua. E, sei lá, eu relaciono, eu penso nessas pessoas que durante a minha trajetória de formação ali, elas tinham uma certa aversão, ficavam irritadas quando a gente tinha que falar de arte contemporânea e de dadaísmo. Eu relaciono muito essas pessoas com o tiozão do churrasco, sabe? Que tá perdendo a piada, tá perdendo a piada, e quando ele tenta fazer piada, sai uma coisa muito pouco interessante, assim, muito pouco engraçada, que até existe hoje. Eu tava olhando os canais de memes hétero, cara. Que loucura! Que loucura! Pra que você foi chafurdar nisso? A gente tava colocando uns vídeos pra assistir, tipo, sem melhores memes do Brasil. E aí quando a gente percebeu, peraí, isso aqui tá meio estranho, cara. A gente vai olhar o canal e é um canal tipo as melhores do Zap Zap, as melhores de WhatsApp. E você começa a passar daqui pra ali, você percebe que, pô, cara, existe um universo aí de memes que eles deturpam, e não é um problema deturpar, aquilo que a gente tava falando de meme também, porque apesar de ficar com a reprodutibilidade e com a falta de autoria, você não tem essas outras características, porque o que te é apresentado é um compilado de vídeo de cacetadas, de videocacetadas, de pessoas caindo, de pessoas se batendo, de pessoas brigando, de pessoas sofrendo acidente, de pessoas passando algum tipo de vergonha, sabe? É um grande compilado de videocacetadas e que faz parte desse universo de memes hétero. Assim, os vídeos que você recebe no WhatsApp. Isso pra mim ficou uma coisa muito curiosa, porque tava muito distante do que eu até estava compreendo como um meme, e na hora de compor essa pauta, por exemplo, peraí, eu vou separar isso aqui, mas isso aqui é uma outra coisa, cara. Isso aqui é um outro universo, tá muito diferente do que a gente vai falar, do que a gente pensou em falar, mas é chamado de meme, viraliza, tá presente nessas outras, nesses outros, pra usar essa palavra horrível, nichos culturais, né? Tá presente ali, faz parte dessa cultura pós-internet também, mas pra gente aquilo não tem a menor graça, não tem essas mesmas características de ironia e sarcasmo, não usa colagem. No máximo você tem reprodutibilidade, nonsense, não autoria e um contexto, assim. Mas a coisa já fica bem dividida. E aí isso até me quebrou, porque, para, eu uso muito essa relação de cultura dos memes para poder criar uma aproximação com a vanguarda dadá, de uma maneira didática. Só que ao descobrir, ao perceber esse universo de meme hétero que é construído por videocacetadas, essa aproximação ali, ela não vai funcionar, sabe? E também a gente tem que pensar que muitos memes que acabam chegando até o Zap Zap, eles acabam passando por aquele processo de esvaziamento que a gente comentou no episódio passado, que eles vão começando a perder muito do seu sentido e da sua graça, e outras graças vão sendo inseridas nesse meme. Ele continua sendo meme, óbvio, porque o meme ele prevê isso, essa desconstrução do seu sentido original, mas vai sendo permeado por uma cultura que talvez, né, é estranho falar isso, esse termo assim, nesse sentido, mas ele vai sendo permeado por outras camadas de cultura que não são exatamente aquelas que a gente está habituado. E eu acho que sim, se a gente pensar no dadaísmo como um todo, eu acho que os dadaístas ficariam orgulhosos de como esse processo pode acontecer, como ele pode criar várias significações para uma mesma imagem que funcionam de um jeito para um grupo, para uma tribo, e funcionam de um jeito completamente diferente para uma outra tribo. Saca? Eu acho que o dadaísmo, quando as pessoas reclamam dele, assim, né, como você falou que os seus colegas de faculdade reclamavam, e os meus também reclamavam, eu acho que ele é um dos movimentos artísticos mais geniais que a gente teve ali no começo do século XX, por exatamente incomodar as pessoas 100 anos depois, sabe? Ele acabou, já era, todos os dadaístas originais já estão mortos, podres já há muito tempo, e eles continuam cutucando as pessoas até os dias de hoje, continuam provocando um estranhamento. Você não vai ver alguém incomodado com o Picasso, e se for incomodar com o Picasso é tipo uma incomodação boba, superficial, e você não vai ver pessoas refazendo o cubismo. Agora o dadaísmo a gente vê ele sendo refletido nas nossas atividades, desde da produção artística contemporânea de galeria, que você vai lá na Arte Rio, vai estar sendo vendido por milhões, até no meme da internet que sai dos confins dos chans até chegar no zap zap da tua mãe, sabe? Tua mãe vai estar consumindo aquilo ali também. Então tem toda uma presença muito forte, né, desse discurso Dada, que não tem nenhuma outra vanguarda. Você não vai ver um discurso muito forte. Ah, tem a capa do Franz Ferdinand que se apropria de aspectos construtivistas, mas ok, tipo, é isso e ponto. Não é que nem o dadaísmo que permeia a nossa vida. Nesse sentido, acho que a gente já pode partir para perguntar algumas coisas, né, com relação a essa cultura de memes. Para quem hoje em dia, você consome meme, você e ouvinte, você entende meme? Você usa meme? Você usa meme nas suas conversas virtuais? Você usa nas suas conversas presenciais, que é uma coisa que a gente já faz também? Então, será que você está apto a se relacionar com trabalhos dadaístas, com trabalhos de arte contemporânea, por exemplo? E acho que essas são perguntas que a gente pode se fazer não só para o estudo teórico de arte ou da história da arte, mas para a nossa relação direta com trabalhos de arte. Se a gente consegue se relacionar com esse tipo de produção audiovisual viralizada, sem preocupação com a autoria, que usa de ironia, que usa de sarcasmo, que precisa de contexto, que não vai ser entendido por todo mundo, a gente está já com atitudes que elas são as atitudes básicas para a gente conseguir se relacionar bem com trabalhos de arte contemporânea ou até com anti-arte. E aí é que eu pergunto, meme é anti-arte? Mas pensando nisso, acho que sim, ué, né? Nesse sentido, de meme seria assim, uma espécie, vamos botar, de anti-arte. Mas pensando assim, tudo bem, ele não depende de museu, não depende da reprodução desses padrões, não respeita cânone, é desrespeitoso. Mas agora eu fico pensando que a gente já está começando a ter instituições que se preocupam em organizar os memes, né? Aquela dificuldade que eu tive para montar a pauta em uns pontos, porque quando você procura história dos memes, você basicamente tem sites como o Know Your Meme, né? Para explicar memes. Agora a gente já começa, a gente tem Museu dos Memes. Lá fora a gente já tem instituições que elas se preocupam em guardar memes, em organizar memes. Então daqui a pouco esses padrões, eles vão, de repente, possam ser reproduzidos no mesmo sentido de reprodução estética que a gente teve antes, não sei, só elucubrando aqui, mas por enquanto eu também concordaria, né? Tipo, no meme a gente tem uma experiência que, para mim, ela é a experiência da anti-arte, a experiência oposta à arte como instituição cultural. Mas não... viajando nessa pergunta agora, pode ser uma viagem meio psicodélica, pessoas tomem um cogumelo, alguma coisa assim. Porque, assim, se a gente for pensar num meme como anti-arte, ele pode ter nascido como uma anti-arte, né? Como uma proposta subversiva. Mas a partir do momento que ele começa a ficar cada vez mais presente no nosso cotidiano, ele deixa esse caráter subversivo de lado e ele começa a se tornar quase que hegemônico na nossa cultura. Porque hoje em dia você vê meme não só no celular, não só na internet, mas você vê meme na televisão. O que é aquele programa que passa depois do Fantástico lá, aquilo que a Globo... Como que é? Isso você não vê na Globo, ou isso a Globo não mostra. Eles pegaram... Isso que a Globo não mostra, né, se não me engano. Já ouviram falar disso? Sim, acho que é um bloco do Fantástico, né, que eles passaram a fazer. Eles pegaram um meme e criaram vários memes a partir da própria televisão, só que isso não é veiculado mais pela internet, isso acaba sendo veiculado agora pela TV. E você pega a capa do jornal O Dia, e você vê memes na capa do jornal O Dia, ou então referências a memes. Então o meme não está mais apenas na internet. Então, será que esse meme ainda seria uma anti-arte, ou ele já está tão institucionalizado dentro da sociedade que ele já se sobressai em cima disso? E talvez daqui a 30, 40, 50 anos, quando as pessoas olhem para 2010, elas vejam que a gente estava passando por uma década memista. O memismo era o movimento artístico imperante, tanto que ele ultrapassava qualquer barreira, seja essa barreira de um programa de TV, R$3, que depois vai virar Shallow Now, Shallow Now, não, Shallow Now, sabe? e que vai pegar coisas de filmes, coisas de tudo que aconteça na nossa vida cotidiana e vai transmutar aquilo numa análise estética que se sobrepõe à própria realidade. Meu Deus, é. Então... You know, the ultimate fate of the universe is so dark and mysterious that it generates butterflies in my stomach, and that goes to tickles in my spine, and that creates goose pimples, and then that penetrates my mind, and then the whole Big Bang entendendo mais ou menos a maluquice que eu tô propondo? Sim, sim. Será sim. Que meme é uma anti-arte ou todos esses aspectos memísticos já se incorporaram de uma maneira tão forte na nossa cultura que quando a gente tiver um distanciamento deles, eles serão uma linguagem artística predominante no nosso contexto, só que a gente não consegue ainda observar eles do mesmo jeito que os caras no surgimento do cinema não conseguiam observar o cinema como arte ou a fotografia como arte. Não sei, é uma provocação. Mas eu ia falar que essa viagem, ela faz sentido, sim. Eu acho que faz bastante sentido. Esse processo de institucionalização, né, dos memes, e você vê sendo usado na TV aberta, você vê banco usando para fazer propaganda, esse tipo de coisa. Eu acho que já entra nisso de, né, deixar de ser uma antinorma para virar uma espécie de norma, né? Então eu acho que essa é uma viagem assim, que faz um pouco de sentido, sim. Mas não seria aí também, você falando disso... que eu te pergunto, não é isso também que a gente costuma dizer que mata o meme, sabe? Quando ele chegou ao ponto de ser usado como uma norma, só que isso é algo tão acelerado, é tão rápido, o surgimento de novas piadas, novas zoeiras, nunca para, é sempre renovado. E quando isso chega a ser usado como uma norma, ele morre, porque você tem outra coisa que vai atropelá-lo, né? A gente fala, quando um meme chegou a ser usado na página do MDB, ele já acabou, ele já morreu. Mas será que ele acabou ou será que ele virou um novo meme? Porque a gente começa a utilizar esse meme morto como um meme, porque daí a gente vai lá na página do MDB, tira o print do MDB usando aquele meme e propaga no Twitter novamente como um novo meme. Tipo, olha o fim desse meme ter virado um meme na página do MDB, só que agora a gente utiliza ele como um meme pra tweetá-lo. Mas sim, nesse sentido, pera, ele morreu, mas surge outro. Mas essa pra mim é essa... Esse ciclo vicioso é que pra mim parece impedir que ele seja usado como norma, sabe? Porque, olha, peraí. Uhum. Não é que a estratégia morre, a estratégia ela continua a acontecer, mas sempre que tentarem fazer uso disso como uma nova, peraí, eu consegui encontrar o formato, eu consegui encontrar exatamente como me comunicar com isso aqui, aquilo ali não vai funcionar, porque não é pra ser assim, ele tá sempre se modificando. Se eu vou pensar na... fazendo esse retrospecto de memes aqui, na medida que a gente muda a forma como a gente troca mensagens, a forma como a gente se comunica, esses memes, eles foram se modificando de modo tão acelerado também que parecia difícil que eles se estabelecessem como uma norma institucional ou uma norma, entre aspas, comercial, que é isso que a Globo parece tentar fazer com o Isso a Globo Não Mostra também, né? Que é aquele, dizem que é o primeiro meme embora da internet, que era o bebê dançando em 3D lá, né? Que o pessoal baixava como vídeo internet discada também. Aquilo ali, tudo bem, você tem essa visualidade 3D, que é uma novidade, aquilo ali, aquelas interfaces gráficas que a gente tinha nos primórdios da internet. Na medida em que a gente começa a ficar mais fácil você editar imagens, essa edição de imagens vira estratégia de meme também. Quando o YouTube começa a bombar e outros aplicativos de vídeo, para você trocar vídeos com mais facilidade, você começa a ter memes em vídeo e você muda o conteúdo desses memes também, o que realmente tá presente ali no vídeo que vai ser irônico, que vai ser engraçado. Mais recentemente, agora, a gente começa a perceber um boom de memes de áudio, sabe? Peraí, são mensagens trocadas pelo WhatsApp e que elas, de início, elas eram engraçadas, só que aos poucos elas passam a ser construídas, vai ser o humorista que construiu o seu Armando para virar um meme. Aquela maneira artificial como ele faz aquilo ali permanece, ou ele vai tentar usar essa forma e aquilo não vai funcionar. Prints de WhatsApp também, as pessoas começaram a tirar prints de conversas interessantes, engraçadas, e começaram a usar aquilo como meme. Mas na hora que as pessoas começam a editar as imagens de prints, não são prints de verdade, as pessoas começam a fazer essas piadas, as piadas que estão presentes no prints começam a aparecer piadas de tiozão do churrasco, sabe? Sentido que eu penso. Aquilo ali não acaba de um jeito, a estratégia continua, mas quando tentam fazer com que aquilo ali seja feito de modo menos orgânico, tentam utilizar aquilo como estratégia de marketing, aí ele vai, opa, isso aqui pode até ficar presente lá no grupo cristão da família, ou pode ser jogado lá pro fosso dos meme hétero, porque isso já perdeu muito da graça. É, mas acho que é tipo olhar para um Picasso e depois olhar para um Romero Brito, sei lá. Você ainda vê no trabalho do Romero Brito várias pretensões de ser cubista, talvez. Sim. Mas será que ele é um Picasso, que nem ele tinha no site antigo dele, né? Is the new Picasso? Isso é constrangedor, sabe? Não é nem o incômodo de fazer... Não, é só muito constrangedor, cara. Começa a gerar uma vergonha alheia. Sim, e quando a gente vê que as pessoas consomem isso, e as pessoas riem disso, que nem o nicho hétero lá, que você estava falando dos memes hétero, e as pessoas que compram, sabe, coisas do Romero Brito. Como a gente pensa nessa relação? É uma questão hierarquizada daí, de arte? Eu não nego a elitização da coisa, assim, porque a gente tá pensando tudo a partir desse prisma também, de que, opa, peraí, a gente tem... um campo em que os memes eles são interessantes, então tem uma elite dos memes, assim como tem essa elite da arte da qual nós fazemos parte e que olha para isso de fora também, sabe? Olha pro Romero Brito de fora e se incomoda com o fato dele ser um produto comercial. Isso pra gente muitas vezes fica como um problema, por mais que a gente repita, não me incomodo, não tem problema ser comercial e tal. Mas a gente não leva aquilo tão a sério. Até quando a gente defende, a gente não leva tão a sério. Então, eu não tenho como negar esse posicionamento de que, olha, tem uma postura elitista da arte, mas eu continuo a relacionar essa postura elitista com a elite dos memes, com a elite da internet, que até se vangloria por estar no Twitter desde que tudo era mato. Pois é. Eu fico um pouco nervoso quando eu entro nesse tema, assim, mais de uma arte mais elitizada, porque daí eu começo a querer não trabalhar com essa questão da elitização. E eu acho que os memes, eles acabam sendo um espaço para essa não elitização, sabe, da cultura. Porque pode ser um prospecto artístico observível por todo mundo. É claro, cada um com seu próprio significado. Não vou defender o Romero Brito, porque não me cabe, nem quero. Mas eu acho que eu defendo os memes, mesmo que os héteros talvez sejam, sim, uma expressão, sabe? Por mais que esvaziada, mas contextualizada dentro de grupos ou tribos. Então eu fico pensando que mesmo esses memes esvaziados, eles ainda carregam o seu potencial, sabe? Eles ainda oferecem a sua experiência memética, porque eu acho que o meme prevê isso. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, eu entendo. Por mais que não esteja mais ao nosso gosto, ou servindo a essa questão de uma elite... elite dos memes, parece um nome de site, não parece? Você não consegue imaginar pegando um monte de meme hétero num site chamado Elite dos Memes? Só meme top. Elite dos memes. Só meme top. Cara, isso deve existir, assim, só pra dizer que deve existir. Você procurar deve o canal, você vai achar o canal Só Meme Top, você vai achar o canal... Guerreiros dos memes, elite dos memes, vai achar. Eu vejo vários memes numa página do Instagram chamada Passatempo do Instagram, né? Imagine se não haverá a elite dos memes. Lembrei que tem no Facebook Melhores do Twitter, né? Existe essa página. No Facebook tem uma página Melhores do Twitter? Joga pro Facebook. Meu Deus, por que você não vai pro Twitter, né? Então, e isso de... Existe muito isso, né, da gente falar que quando o meme, ele é institucionalizado, né, ele morre e tal. Só que ele morre pra essa elite, né, que a gente chama de elite dos memes, por exemplo, a galera do Twitter, que é onde normalmente surgem muitos desses memes, né. E aí isso cansa rápido, só que isso vai chegar no Facebook muito tempo depois. Então isso ainda vai continuar pra outras pessoas, não vai continuar pra aquele primeiro grupo, então... Não acho que realmente morre. Muitos memes que a gente consumia, tipo, no passado, eles, na verdade, tinham nascido até anos antes na gringa, né? Só que chegou aqui no Brasil depois. Sim. É isso, pra mim, também é um outro universo também. Quando eu vou deixar já linkado na postagem, um dos poucos vídeos que eu acho que são competentes pra falar dessas transformações pelas quais os memes na cultura pós-internet passaram, que é a história dos memes através dos anos. Estão ouvindo? A música? Ou não? Aham. Uhum. Porra, tô ouvindo. Eu vou fechar a janela. É a desgraça do vizinho do primeiro andar, bicho. Chegou. Pensei que você tinha ligado um meme e queria que a gente ouvisse ele. É, não foi. Esse vizinho aqui eu vou só fechar a janela. É, e é um sinal de que a gente tem que chegar no final da gravação. Eu acho que esse vizinho aí já tá virando um meme dentro do próprio programa. Te falar que a gente que estava pensando em fazer outro podcast, né, mano? E qual pois o nome? É, a gente tá pensando em fazer outro podcast e... Tá, é porque não vai ser esse nome, né? Eu ia falar do nome, mas não vai ser esse nome. Não, por mim seria, mas... Não vai ser. Que é o Roberto. Que é Roberto, a gente ia chamar de Roberto porque o nome desse vizinho do primeiro andar é Roberto. Quer dizer, a gente acha que é Roberto, a gente não tem certeza. Mas por que você acha? Ele tem cara de Roberto? Então, cara... é uma história. Eu vou contar, não, será cortado, né, imagino, ou não. É porque existem vizinhos, a gente acha que são os vizinhos do primeiro andar, porque isso nunca foi confirmado, mas que praticam sexo muito alto e as pessoas gritam. E aí tem uma mulher que fica gritando Roberto. E aí a gente acha que é esse cara do primeiro andar, mas a gente não sabe, a gente nunca foi confirmado. A gente não tem tanto contato com o resto da galera do prédio, mas existe algum Roberto aqui. E assim, são vários prédios colados, né? Um no outro. Então, não dá pra saber exatamente de onde tá vindo o barulho. Mas existe aí um casal de vizinhos que praticam sexo muito alto, com gargalhadas e coisas, enfim. E uma mulher gritando Roberto. Muito interessante, gostei. Eu não sou partidário dessa teoria. A gente fala de discordância aqui, que pra mim, o vizinho do primeiro andar não é o Roberto. Pra mim, o Roberto é um vibrador. Ela sempre grita, faz aquilo todo e grita pelo Roberto e é o nome do vibrador dela. Porque eu olho pra esse vizinho do primeiro andar, você me desculpa, eu não consigo olhar pra ele e falar que existe competência sexual ali. Não consigo. preconceito, tô julgando pela capa? Tô julgando pela capa, mas eu olho e falo isso não. Isso aqui já era grito de ódio. Faz alguma coisa, Roberto! Roberto! seria isso. Ai, não! pode ser, né? Pode ser. Ai, limão. Olha, se talvez a gente tivesse mais coisas pra falar daquele ponto ali, a gente tá aqui com uma... vai dar 2 horas de gravação contando a conversa do começo, que talvez eu utilize algumas partes também. Então, vamos puxar algumas indicações? Vocês pensaram em algumas indicações aí pra fazer, pros ouvintes? Não tô. Vou indicar aquela série lá da Netflix que eu falei pra vocês, que indiquei pra vocês. Love, Death and Robots. Love, Death and Robots. Acho que é uma boa indicação. Principalmente o episódio lá do Zima Blue. Do que é? Porque eu falei, eu não assisti essa... A gente não assistiu essa série, né? São quantos episódios? É longo? Cara, acho que são uns 20 curtas. São 18 curtas. 18 curtinhas, tá na Netflix. Então, Love, Death and Robots. Esse nome, outra, né? Outra produção do David Fincher. Não sabia. Acho que eu ouvi muito falar desse seriado. Ouvi muito falar quando, mais ou menos, quando lançou. Inclusive, essa informação também. enxugando a lista agora, quero que a gente consiga assistir isso também. E você produziu vídeo já sobre esse seriado? Não, porque eu vi um outro canal lá chamado Victor Naini, até mandei o link pra vocês também, e ele tinha feito um vídeo muito foda, e eu falei, não vou fazer. Porque tudo que eu pensava em falar, ele já tinha falado no vídeo dele, assim, e ele amarrou com umas paradas de filosofia que ficaram muito legais, então eu falei, não, deixa quieto, quando tiver uma oportunidade eu falo sobre, mas não vou fazer um vídeo sobre. Eu acho que eu vou indicar aí o filme que lançou esse mês, tá nos cinemas, que é o John Wick. A gente assiste, foi semana passada, né, que a gente foi assistir? Foi bem na semana do lançamento, né? No lançamento, excelente filme, é o terceiro, né, é uma trilogia, assista os outros dois. Eu acho que tem na Netflix, mas se não tivesse, é isso, né, usa a internet. Mas tem esse terceiro filme no cinema, tem o filme do Aladdin também, se você gosta da Disney, a gente foi assistir também o live action do Aladdin, e eu recomendo, ficou bom. Tem alguns probleminhas e tal, mas ficou bom. Gostei da adaptação, né, do live action. Então recomendo esses dois filmes. Eu fiquei traumatizado com o da Alice. Eu fico com muito medo de ver esses live actions. Nossa, o da Alice foi realmente um trauma. Foi triste. Mas e da Cinderela. A da Cinderela eu nem assisti. Eu assisti o da Bela e a Fera. Que também... Porque a Bela Fera é uma história complicada, né? É difícil reproduzir aquela história exatamente do jeito que ela é no original, porque ela tem uma série de problemas ali. Então teria que realmente mudar a história pra poder conseguir fazer uma coisa que seja atual, né? Mas o Aladdin... Eles fizeram isso na Bela e Fera? Ou não? Não, Bela e Fera é a história original, assim, do jeito que é. Tem algumas pequenas modificações ali, mas é a história da mulher que é raptada e se apaixona pelo cara que a raptou. Isso aí tá ali, desse mesmo jeitinho. Então, e mesmo assim, tipo, sei lá, né, Bela Fera não funcionou. Mas o Aladdin não. Aladdin eu gostei, assim. Tem algumas questões de técnica do filme mesmo, escolha de atores que talvez poderiam ser outros e tal, mas no geral ficou bom, ficou muito bom. Eu me saí satisfeita, assim, no cinema. Eu, como fã, né, dessas animações mais clássicas da Disney, eu me senti satisfeita. Fizeram algumas modificações. Isso que eu penso também, dá pra modificar, né? Acho que é um caminho que esses remakes da Disney, eles já perceberam. Olha, tentar pegar o original não vai funcionar. A gente vai ter que fazer modificações nessa história. Do contrário, não vai ter identificação, assim. E acho que a Aladdin eles conseguiram. Sim, acho que esse é o grande, grande positivo, né, grande qualidade, assim, do filme, de conseguir modificar alguns pontos que poderiam ser problemáticos na animação original, sem perder, digamos assim, uma essência do que é o filme e tal, mas, enfim, conseguiram atualizar realmente, não só tentaram reproduzir exatamente um filme de 92, fizeram uma atualização para 2019 que ficou respeitando o filme de 92 e que pudesse ser condizente com a realidade de hoje, assim. Enfim, eu gostei bastante. Isso aí, eu vou indicar só um texto super curtinho, que é uma brevíssima história dos memes da Marta Gabriel. Essa indicação simples. Tem uns outros comentários que a gente fez aqui também, e todos eles estarão linkados na postagem desse episódio, junto com algumas referências para quem quiser se inteirar um pouco mais sobre a vanguarda Dada, como os textos básicos ali do Marcel Duchamp, que é o Ato Criador, sobre os Red Maids, o caso R. Multi, e também os 7 manifestos dadaístas do Tristan Tzara, todos eles linkados na postagem do episódio. Lá nas quebradas onde eu moro, mano, tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, eu goiaba suculente, eu goiaba gigante, assim, eu tava morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram, ah, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, cara, o que foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba, falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba. Aí o cara falou, já era goiaba aí, mano, já era goiaba aí, pegou, mordeu minha goiaba. Eu falei, ah, você mordeu minha goiaba, cara, ele falou, é, já era. Lá nas quebradas onde eu moro, mano, tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 e eu tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, uma goiaba suculente, uma goiaba gigante, assim, eu tava morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram e falaram, ah, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, cara, o que foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Tá aí, encerrando mais um episódio do Não Pode Tocar. Gostou, não gostou, detestou? Comente, fale com a gente, recomende o nosso programa para outras pessoas, mande no grupo do Zap Zap, marque a gente no Twitter, compartilhe no Facebook, compartilhe na página Os Melhores do Twitter no Facebook. E se você ainda não assinou o nosso podcast, nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast, também no Spotify, que não é um agregador de podcast exatamente, há controvérsias. A gente também disponibiliza os nossos episódios no YouTube, com algum atraso, né, porque dá um trabalhinho de colocar para lá e eu fico com preguiça também, no iTunes, e dá para assinar até por e-mail. Você cadastra o seu e-mail e recebe sempre o arquivo em MP3 na data do lançamento. Se você estiver curioso, curiosa por mais algumas das coisas que a gente produz, acesse notamanuscrita.com. Lá você encontra alguns artigos, textos, crônicas, contos, ilustrações, fotografias, vídeos, vídeo performances, uma variedade de mídia nas quais nós produzimos. E siga o Tiwi nas redes sociais. O Tiwi é @ não pode tocar no Twitter, sempre com o D de pod no mudo. Também @ não pode tocar no Instagram, é um cão Instagrammer. Então siga o Tiwi lá, é o nosso perfil oficial. Também os nossos perfis pessoais, inclusive do Hética, que estarão linkados na postagem desse episódio. Se tiver também uma mensagem mais longa ou quiser mandar um áudio pra gente, pode mandar para nãopodetocar@gmail.com. Aproveite e avalie o nosso podcast no iTunes ou no seu agregador de podcasts predileto. E claro, né, se tiver disponibilidade financeira para apoiar ou não pode tocar, no final da postagem tem o link para o nosso PicPay com a categoria de R$5. A gente está anunciando faz um tempo que a gente vai abrir um Apoia-se também, com várias outras categorias e alguns brindes, alguns ganhos para quem puder apoiar. Isso está um pouquinho atrasado, mas não deve demorar muito mais. A gente abre esse perfil no Apoia-se, porque para podcast de qualidade a gente precisa de recursos. E, gente, é isso, assim. Fiquei muito feliz com o episódio hoje. Muito divertido esse episódio de gravação matinal. Vocês têm alguma mensagem final para passar para os ouvintes antes da gente se despedir? Acho que a principal mensagem é: não deixe os memes morrerem. Essa força tem que continuar. E não deixe o meme acabar. E Shallow Now juntos. Acho que vocês todos deveriam ir lá no Arte Segunda também. Às vezes eu falo de memes lá também. Não sou muito de interagir com esse tipo de coisa, mas a gente tá sempre fazendo um conteúdo lá que fala sobre arte, como o nome sugere, de segunda categoria, sim. Mentira, gente, é segunda-feira mesmo. Eu espero que não considerem segunda categoria. Mas eu comecei agora a fazer uma série de entrevistas lá no Arte de Segunda. Vamos falar de fotografia, de dança contemporânea. Falamos esses dias atrás lá sobre o Salão Vermelho de... Como que era? Salão Vermelhos de Arte Degenerada, que foi uma exposição que rolou aqui no Rio de Janeiro, onde que o pessoal pegou e vestiu essa camisa de que artista... É uma coisa bem memética isso, sabia? É. Essa exposição. Porque eles pegaram e vestiram exatamente essa camisa de artista vagabundo, artista só quer saber de suruba, e criaram uma exposição em cima desse meme do artista degenerado. Pegaram, deturparam toda aquela ideia lá do Salão de Arte Degenerada do Hitler, e criaram uma exposição aqui no Rio de Janeiro exatamente com esse tema. Foi bem interessante, tinha muita putaria, tinha muita piroca, tinha muita gente pelada. Mentira, não tinha muita gente pelada não, só nas obras de arte. Mas tinha bastante cerveja, tanto que fui entrevistar a curadora, ela tava tomando uma cerveja, foi bem interessante. Então fica a recomendação, acho que ver o que foi o Salão Vermelho de Arte Degenerada, acho que é uma boa relação aí que eles fizeram com os memes e um projeto curatorial, assim, que era totalmente dadaísta. Pô, acho inclusive que a gente pode em algum momento gravar um episódio em cima disso também, de algumas coisas que incomodam nesse papo mais recente aí acusaram as universidades de balbúrdia, e as pessoas logo vieram falar: nossa, eu cursei a universidade e não vi ninguém pelado, eu não vi ninguém. E isso entra num papo puritano do caralho, sabe? De que, peraí, então é um problema se tivessem atividades acontecendo que envolvessem questionamentos do corpo e nudez, sabe? Como se, não vamos nos afastar disso. A gente não precisa se afastar disso. E as pessoas têm que também perder, né, um pouco desse trauma, tipo, ai meu Deus, tem uma pessoa pelada no campus de artes. Gente, é claro que vai ter gente pelada no campo de artes, deixa o pessoal ser feliz, quieto, que é isso. Ai meu Deus, tem uma pessoa pelada no meu banheiro, sou eu. Porra. Ai, entra num puritanismo muito louco, muito besta, e que esse salão aí eles discutiam tudo isso e era muito interessante, foi muito engraçado. Não tem mensagem final. Só vou dizer, enfim, não deixe o meme morrer, bebam água, é importante. Principalmente se você está numa região do país que não existe inverno, não existe outono, que é verão o ano inteiro. Então, bebam água, se hidratem, se é importante. Usem filtro solar. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar tchau? Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu. Falou. Tchau. Mas eu não assisti porque eu tenho... Cara, eu tenho uma dificuldade enorme com... Acho que mais com a, não sei se a forma, a aparência dessas animações jovens adultas que tem agora, que eu não consigo acessar, assim. Claro, eu entendo, eu consigo perceber a qualidade, com algum esforço eu até me divirto assistindo aquilo, mas não me atrai. Não me atrai, eu não. Se for um episódio, meio episódio, meio sketch de 3 minutos, eu tô ótimo. Agora, porra, um seriado inteiro. Mas é que você é chato, né? Aí tem esse fator aí. Pô, eu sou chato, cara. BoJack Horseman é um negócio feito pra ser chato. O charme do negócio é que é chato. Tipo, pessoas chatas deveriam gostar daquilo. Que é isso, acho que é a única série que eu realmente gosto. Então, porque você também é uma pessoa chata, tá vendo? Acabou de falar que você também é uma pessoa chata. Mas é muito bom, cara. Assim, eu consigo reconhecer que é muito, muito bom. Porém, não me dá acesso, assim, eu não me identifico. Eu começo a assistir aquele negócio e falo, pô, cara, tá, o episódio tá longo pra mim, já era pra ter acabado. Captei vossa mensagem, pode encerrar. Ah, poxa, tem uns episódios de BoJack que são muito bons. E você não gosta de comédia, de uma forma geral? Você não assiste seriado de comédia? É muito raro, né? Assim, porque, então... cara, ter pitadas de comédia ou coisa assim, pra mim, eu não gosto de coisas que elas sejam talvez um estilo só, assim. Pra mim, porque mesmo os gêneros ou estilos que eu mais gosto, se ele fica muito fechado naquilo ali, eu também vou querer pular rápido, sabe? Eu vou saltar, vou querer pular faixa, vou querer... adiantar aquilo, eu preciso de uma variação ali, sabe? É como se fizessem vários sketches, sabe? Eu quero esse filme, pô, tem esse sketch aqui de humor, agora me faz uma outra cena mais dramática, agora me faz uma outra cena, sabe, mais terrorzão, e vai variando pra eu não me entediar. esse filme de terror aí que você assiste é só terror. Pô, costuma ter terror. Comédia pra caralho no filme de terror, cara. É, não, mas pelos motivos errados. Não é que tem. Não é que tem comédia ali, propositalmente. E o filme de ficção científica. Você acha engraçado, no caso. E o filme de ficção científica que você vê também, depende, né? Nem tem filme que é só ficção científica sem nada, tipo, coisas, camadas extras ali. Sabe o que me incomoda, às vezes, assim? É uma sobrecarga de humor de referência. Isso aí me desagrada um pouco, que eu acho que tem nessas séries animadas também aí, sabe? Ah, é super divertido, é super interessante, mas depois de 5 minutos eu quero, vamos parar e falar um pouco dessas coisas, desses 5 minutos que a gente viu aqui, porque tem uma série de referências, tem uma, sabe? E não, e continua, e continua, e continua. Porque eu fico lembrando, sei lá, das poucas vezes em que eu tentei assistir coisas como Gossip Girl lá. Cara, mas tipo, Gossip Girl não é comédia. Cara, mas as referências, ah, fica fazendo referência à cultura que eu não conheço, principalmente, aí fica, bicho, é muito acelerado, falas aceleradas, diálogos acelerados, e que você pescou, perdeu, e não que eu seja totalmente uma pessoa, tipo, eu não sou devagar, sou até bem acelerado, mas aquilo ali me dá 5 minutos que tá bom, meia hora, 40 minutos. Você tá falando de Gilmore Girls, eu acho. Era? Ah, é isso aí, tá que vendo? Também, eu confundi, tem Girl no nome. Também não é exatamente comédia, mas tudo bem. É, eu não consegui assistir nenhuma das duas. Não vi nenhuma das duas. Não sou assim tão preso a séries. Nossa, Gilmore Girls é muito boa. Muito, muito boa. Não, o Titi tá chamando a gente, falando que já tá dando 11 horas. Sim. Que ele tem o horário, ele tem o horário da ração dele que ele não vai perder, não, né? Gente, que desespero. É a fome, né? Esse é o quadro Faixa Comentada. Hoje, lendo comentários sobre a grande canção Paulinha. Paulinha é uma versão brasileira da canção Without You, originalmente gravada pela banda de rock britânica Badfinger, para o álbum No Dice, de 1970. Escrita por Pete Ham e Tom Evans e produzido por Geoff Emerick. Without You tornou-se um single famoso após ser regravado pelo cantor norte-americano Harry Nilsson para o seu álbum Nilsson Schmilsson em 1971. E ela permaneceu como número 1 na Billboard Hot 100 norte-americano por 4 semanas, de 19 de fevereiro a 18 de março de 1972. Outra versão muito famosa, provavelmente a mais conhecida hoje em dia, é a versão da cantora Mariah Carey. Produzida por ela mesma e por Walter Afanasieff, foi lançada no álbum Music Box em 24 de janeiro de 1994. Paulinha é interpretada pela banda de forró sergipana Calcinha Preta. Essa versão foi criada por Gilton Andrade para o álbum Fica Comigo, Paulinha, de 2007. Diz a lenda que a música foi feita a partir de uma carta enviada por um fã apaixonado, que lamentava o casamento da integrante Paulinha Abelha com Marlos Viana, outro integrante da banda. Agora, vamos aos comentários. Não há quem te ame tanto, envolvido em seus encantos. Não há jeito de não ter o seu amor. Agora soube que você já se casou. Por que casou? Se te vejo, eu rezo e choro, e ao segurança imploro. É linda e é mais linda lá no show. Agora... Luciano Teixeira de Brito. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo local. Se enganou quem pensa assim. Essa música é a prova que por duas vezes na minha vida perdi alguém nessa condição, que ainda ficou ali do meu lado, me martirizando. Enfim, enfim, quando te vejo, rezo e choro. Orlando Silva. Paulinha, amo muito meu amor. Obrigado por fazeres parte da minha vida e estares a meu lado. Luciano Teixeira de Brito. Essa música parece que foi feita pra mim, pois relata uma rasteira que ganhei do destino. Adoro a música, principalmente o trecho que diz: quando te vejo, rezo e choro. Não há quem te ame tanto, envolvido em seus encantos. Não há jeito de não ter o seu amor. Agora soube que você já se casou. Por que casou? Silva Almeida. Demais essa banda, por isso sou fã dela. Quero conseguir alguém que goste de forró tanto quanto eu. Sou solteiro, moro em Sorocaba, na Vila Helena. Tenho 23 anos e meu nome é Alexandre. Esse aqui é o meu número. Beijos. Anderson Souza. Críticos. Eles na maioria das vezes curtem aquelas bandas de rock nojenta, tipo Marilyn Manson, e fala bosta das pessoas que cantam bem. Vitor Nunes. Essa música é demais. Também tenho uma Paulinha na minha vida. Ela é a Paulinha minha alegria. Se pudesse escolher três coisas para acontecer no futuro, primeiro pediria para morrer primeiro que minha filha, segundo envelhecer ao lado da minha Paulinha e terceiro encontrá-la na próxima vida, só que bem antes do que encontrei nessa. Eu te amo, minha Paulinha. Alex Marx. Não consigo copiar o vídeo para o Orkut. Eu quero saber como digitar o URL. Tainá Moreira. Juntos e Shallow Now jamais será tão hino quanto Paulinha. Vinícius Silva. Calcinha Preta conseguiu transformar I Can Live If Living Is Without You em Paulinha Me Diz O Que Eu Faço. E a Paula Fernandes inventa aquela vergonha de Juntos e Shallow Now. Carol Menezes. Quem é Jennifer perto de Paulinha? Letícia Medina. Saudades quando minha única preocupação era que a Paulinha se casou. Ziel Andrade. Eu tinha 23 anos, ela 15. Nós namorávamos ouvindo esse DVD. Especial essa música. Hoje tenho 33, ela é minha esposa, 25. E continuamos ouvindo esse mesmo DVD, essa mesma música. E nosso filho tem 6 anos. Resumindo, Paulinha fez parte da nossa história e faz até hoje. Casada e mãe aos 17. Nossa, o fã que fez essa música pra ela era muito apaixonado. Me parte o coração em saber que ela nunca viu ele e ele não teve chance de conhecê-la. Ai, Paulinha. Luciano Teixeira de Brito. Essa música me maltrata demais. Todas as vezes que a ouço, principalmente aquele trecho, se te vejo, rezo e choro, me lembro uma grande traição e perca. Ana Paula Souza. As maiores declarações de amor que eu já tive na vida me fizeram cantando essa música. Um rapaz no circo cantou pra mim na frente de todos que ali estavam, e o outro me ligou e ficou cantando. Fiquei no chão. Gustavo Rodrigues. Essa música, uma garrafa de pinga e um maço de cigarro, faz milagres. Me diz o que é que eu faço. Se saiu bem com o sucesso de Titanic foi Marcelo. O rapaz tem sido disputado pelas moças da cidade. Quero ser homem de casa. Mas por enquanto, Marcelo não quer saber de casamento. Nas horas de folga, embarca num Titanic de duas rodas e ajuda a irmã a viver um sonho de cinema. Já que não tem o Leonardo DiCaprio pra fazer comigo, vai o Marcelo DiCaprio, meu irmão. O Leonardo pode ser mais bonito que eu, mas pelo menos meu Titanic não afunda.